Hyde, Oi. você tá aí com a lanterna, cara? Pera aí que eu tô pegando aqui. Pera aí, ô Mr. Bubbles. Mr. Bubbles, Diga. você tá com o rádio, cara? Tô Você tá com o procurando. rádio? Tô procurando. Tá, ó, eu tô com a arma aqui. E ó, galera, o negócio é o seguinte: a gente tá só em três aqui, o Hyde, o Lula Molusco, esse que vos fala, o Mr. Bubbles, porque no episódio de hoje. Só sobreviventes, digamos assim, poucos componentes do Orioncast tiveram coragem de se aventurar para esses lados do videogame. A gente está aqui gravando esse podcast numa sexta-feira e é 13. nosso episódio de número 25, exatamente na sexta-feira 13, e a gente fala direto de Silent Hill. Esse é o nosso tema. Mas como a gente está se borrando para gravar, antes a gente vai para o salve. Bom, galera, e agora fazendo um salve, agradecendo a imensa quantidade de posts, a galera nova que tá chegando, muito bacana, continuem mandando bíblias aos montes, assim a gente gosta de ler a opinião de vocês. É interessante para o pessoal também ver o que que vocês pensam e comentar em cima. E é isso, cara. A gente teve, nossa, vocês viram quantos posts a gente teve, cara, nesse último Pois podcast? é, Mais de 60. bastante gente nova aí, né, participando da conversa também. É. Vocês que estão ouvindo pela primeira vez ou não, comentem pra gente saber o que que vocês acham, o que que vocês querem. É, sugiram assuntos. O pessoal, uma coisa que o pessoal faz tempo que não faz é sugerir assunto, né? É. Faz tempo, não sei se eu pelo menos faz um tempinho que eu não leio sugestões de assunto, coisas que vocês querem que a gente faça, tá? É, tudo bem que agosto a gente tá no mês do cachorro louco, né? Gravando agora na sexta-feira 13, mas deem sugestões para os próximos casts. O fim de ano tá chegando, quem sabe um cast do Papai Noel aí. Aliás, façam um pedido, peçam pro Papai Noel qual cast que vocês vão querer. É, a gente ainda tá longe, mas chega lá. Será que a gente faz um cast natalino? Não sei, quem sabe Papai Noel Não, entrega. não, não, Não? Não? não. Você não gosta de Natal, Raid? Não. Não, não, não. Esse é o Você não gosta? Grinch? Hã? É. Esse é o Grinch? Talvez, talvez. Talvez. Legal. Então, começando os salves, um salve para ele, como sempre, General Jota. Tá? É, outro salve para o Kiski 13. Um salve para Dani 360. Esse é novo. Acho que esse tava no outro Já ainda. tava no outro Ah, já para tava no mim? outro. Se não me engano, já Gostei, tava. gostei. Dani 360. É, a gente até É, a gente comentou até que é falou, né? o segundo ou terceiro 360 dele, né? Provavelmente que vem Ah, com o Red é? Light. Pode crer, cara. Olha, genial. Não tinha pensado nesse nick, cara. Eu poderia completar o meu com 360 também. Eu também. Ah, é. Putz, grilo. É Lula Molusco 360. Eu tô no meu segundo. E vocês? Eu Onde tô no estão? meu terceiro. No Eu sou segundo terceiro? também. Meu é É? terceiro. Ah, galera, vocês que estão aí, vocês que estão nessa peregrinação de Xbox, contem pra gente aí, divino no mural. Em qual número de 360 vocês estão? Em qual encarnação? É impossível ter um só, né? Impossível ter um só. É quase como Elma Chips. A diferença do Elma Chips é que dói menos no bolso. É verdade. Beleza, continuando, salves pro Enogueira Júnior. O Florentino 360, bom, esse eu acho que tá no primeiro. Isso é Florentino, se for o primeiro, fala pra gente. Se não for o primeiro, é só acrescentar um S no final. Mas igual o Dani. É, outro salve pro Diveríssimo. O nick que eu gostei bastante, o Crocodile. Ou Crocodile, em bom português. Márcio Thrasher. Jones Ah, Maru. o Márcio Thrasher, ele comentou da gente ter falado aí da profissão dele, falou assim que ele não é office boy e tal, falou que é a profissão dele. Ô, Márcio, ninguém odeia mais a própria profissão do que eu, então não se sinta ofendido aí. Não foi pra ofender, né? A gente só brincou. E a gente também é trasher, então tamo. 100% trasher. Isso, trash pra nós. Beleza. Então, salve pro Jones Maru. Outro salve pro Mimito. Um salve para Leonardo Henrique. Um salve para Luigi Oliver. Outro salve para Holden. Um salve para Reaper. Um salve para o nosso eloquente postador, Eabstar. Mais um salve para Samuel Ragnos. Outro para Matheus Law. A Afrois. Cristiano Master Metal. Entre aspas ainda. Esse, o sobrenome é bonito, hein? Master Metal. Ah, tá vendo? Tá competindo com o Master Thrash, né? A gente tá cheio de headbanger aqui, hein? Tô cheio de headbanger, né, cara? Nossa senhora, tô com medo de negócio. Vamos lá. Outro salve pro Marcos Leno, o Second Bad Guy e o Avestruz. É isso aí, galera. Continuem postando pra gente continuar agradecendo. E vamos lá pro tema de hoje, que eu não tô com muita coragem de falar, não, mas já que a gente tem que ir, né? Vamos lá. É, fazer o quê, né? Porque a gente foi inventar esse negócio de cachorro louco. Oh, meu Deus. Ainda bem que é uma vez por ano. Vamos lá. Eis que em 1999, um jogo chamado Silent Hill aterrissou no nosso saudoso PlayStation. Um jogo onde um personagem chamado Harry Manson, né, não Perry Manson, mas o Harry Manson buscava por sua filha adotiva Cheryl, na cidade de Silent Hill. Bom, quando vocês viram aquela neblina, quando vocês desceram do carro, qual foi a sensação? Que era mais uma cópia de Resident Evil? A sensação que eu tive foi que eu tava jogando um jogo que fizeram sobre a cidade onde eu moro, que o lugar é igual. Igual. É, isso é verdade. Realmente, o nível de fogging é igual daqui, da onde a gente mora aqui. E o nível de bizarrice também. É só falta encontrar as mesmas tipos de criatura na rua, né? É. As aqui são até piores, na verdade, né? Não, então, mas assim, respondendo a sua pergunta, o Lula, não, eu não achei nem parecido com Resident Evil, assim, não fiz essa ligação. Desde de cara eu joguei o primeiro, né? E eu já achei ele um jogo bem diferente já, assim, o clima é outro, né, cara? Porque Resident Evil, por mais que tenha terror, susto e tal, ele ainda foca mais em ação. Então, sabe que o Silent Hill ele é mais adulto que o Resident, né? É uma coisa mais séria, assim, mas... Ele é mais cinematográfico até também, eu acho. Eu acho, tipo assim, a sensação que eu tive, eu falei assim, mais um jogo de terror, né? O primeiro contato, assim. Depois, quando você viu aquele esquema de neblina, aqui perto de casa também é muita neblina, que eu moro perto da represa, né? Então tem muito eucalipto, essas coisas, tem uma neblina danada aqui. É sempre mais frio que o resto da cidade também. Todo mundo que vem pra cá fala, nossa, cara, como é frio aqui, cara. Pelo menos no calor é mais tranquilo. Comecei a jogar, aquela sensação da neblina é muito diferente, foi a primeira coisa que eu notei de diferente no jogo. E eu concordo também, eu acho que é muito mais adulto. A diferença grande, assim, do tipo de... Eu acho que são terrores completamente distintos, né? O terror dos Resident Evil clássicos é aquele terror clichê, né? Aquele terror que te prepara um sustinho ali, esse tipo de coisa. Já o terror do Silent Hill... Exato, é. Terror pastelão. Eu chamo também de terror pastelão, assim. Você vê aqueles monstrengos feios, não sei o quê. Não que Silent Hill não tenha monstrengo feio, mas é que Silent Hill é muito, muito psicológico. Eu acho muito psicológico. Ele até é meio, assim, perturbador. Coisa que não... Palavra perfeita, é isso. É um jogo perturbador. Isso. Tem uma narrativa de filme, acho que é mais envolvente, muito mais envolvente do que Resident Evil. E a narrativa, que vocês falaram, é mais adulto, é mais cinemático também. Então, sabe o que eu acho legal? Até você falou de cinemático. No primeiro jogo, logo no começo, quando ele vai atrás da Cheryl lá num corredor escuro, encontra uns corpos lá, a câmera ela faz uns ângulos muito estranhos, assim, né? Você vê o que o jogo é só por aqueles movimentos da câmera. Ela mostra uns ângulos bem diferentes, assim, Como se fosse alguma coisa observando ele, né? E provavelmente também é pra te confundir, né? Pra te deixar meio confuso. O jogo, ele tenta fazer isso, né? Te deixar confuso. Tanto que as próprias criaturas, que elas são bizarras, assim, elas não têm uma forma muito definida, elas são feitas, assim, pra deixar você confuso, né? O jogo mexe com a imaginação, ele instiga você a pensar em coisas, né? Então, porque você não sabe o que você vai... É um jogo que deixa bem perdido mesmo. Você não sabe o que vai encontrar e você não tem referência visual. Você não tem final do cenário. Quando você não tem você não consegue enxergar pra frente. E é uma coisa genial isso do jogo, porque era uma limitação técnica do PlayStation, né? Tipo assim, não dava pra fazer uma cidade aberta, né, com muitos detalhes. No GTA da vida não dava. No GTA da vida não tinha recurso de processamento no console para fazer toda aquela geometria, textura, e os caras colocaram a neblina, né, quando tá de dia, assim, aquela neve caindo. Então, cara, eu acho que foi uma das... Contando assim como limitação técnica, foi uma das implementações artísticas mais geniais num jogo desse estilo que eu já vi. Porque os caras pegarem uma limitação técnica e transformar numa característica do jogo que mexe tanto com o jogador é algo de premiar, assim, cara. Parabéns, Konami. Eu, pelo menos no meu top, assim, eu acho que a Konami tá entre as cinco software houses mais importantes e melhores da história do videogame, assim, pelas coisas que ela fez. Não só isso, né, do Silent Hill, mas são assim, de gerações anteriores. Então, eu achei sensacional. Sensacional. Não sei o que. Cara, vocês não ficavam correndo contra a neblina feito louco? Às vezes perdido na cidade mesmo, indo para um canto? Porque o jogo ele te leva para alguns lugares específicos. Mas você tem aquela sensação de ficar no nada. É. Passa muito isso. Tá num limbo assim, perdido, né? Tentar achar uma saída e não chega a lugar nenhum. É aquele sonho ruim que você não consegue acordar? É. Não acaba. O que eu acho legal também é que o personagem do Silent Hill, ele é muito humano, né? Você vê, ele corre assim, ele para um pouco, fica cansado, né? Já não consegue correr. Ele parece meio frágil até, né? Não é igual, sim, tipo, sim. No Resident lá, o Chris lá, que tem arma e tudo. Sim, que é treinado, né? É uma polícia especial, esse tipo de coisa. Acho que é por isso que é tão envolvente, assim. É muito humano. E ao mesmo tempo ele te deixa psicologicamente abalado. Eu pelo menos me sentia muito abalado. Cara, uma das sensações, às vezes eu não jogava muito, eu só não tava no clima de jogar, eu não pegava pra ralar, pra jogar, por quê? Porque ele deixava, tipo, às vezes eu não conseguia me sentir à vontade jogando, de tanto que ele mexia comigo. Uhum. Demorou pra ter um outro jogo, que foi mexer comigo igual Silent Hill mexeu na época, foi Eternal Darkness, mas aí foi muito tempo depois no GameCube, na outra geração. Então, Mr. Bowles, o que você achava daquela neblina? Você chegou a ficar perdido, correndo contra a neblina, assim, várias vezes, não chegar meio a lugar nenhum? Ah, muitas vezes. E ter essa sensação, né, de sonho ruim que não acaba? A neblina é a coisa mais marcante que tem no Silent Hill, né? Acho que de cara, assim, que vocês já falaram, né, que era uma limitação e acabou ficando uma das coisas mais legais que tem na cidade, porque ela limita porque acho que ela serve também pra te mostrar que aquilo não é uma cidade normal, né? Ela já dá pra você perceber que aquele lugar não é estranho. Uma coisa que eu achei legal também é que quando você chega no final das ruas, elas são quebradas e são, tipo, é como se a cidade não tivesse mais nada pra frente, né? Ela estivesse flutuando num vazio. É uma saída genial que eles acharam pra limitar até onde você pode ir, né? E o que me passou também foi a sensação que eu tô preso. Eu não vou sair dali enquanto eu não resolver o problema do Harry, que no caso é achar a filha dele, né? Ele mostra, pelo menos pra mim, a ideia passou é essa, assim, ele mostra a rua acabando e a neblina infinitamente e fala assim, você não tem como sair daqui, né? Você tá preso nessa cidade que não é normal e enquanto você não resolver o problema dele, você não vai conseguir sair. É isso que eu gostei bastante, assim, de cara, né? Que eu vi no jogo. Uhum. Né, então, sensacional. Mas eu acho mais marcante que a neblina a neblina é marcante, é característica da série, mas pra mim, assim, o que é mais marcante do Silent Hill é a iluminação. Quando você entra no escuro e tem só a lanterna, aquilo são duas coisas muito marcantes, mas aquilo ali pra mim é mais ainda, cara. Quando você tem a combinação do rádio, que você ouve, sabe que tem inimigo, mas não sabe onde tá, você tem que iluminar com a lanterna. Aquilo é horripilante, cara. Ah, então, aquilo uma coisa interessante também é... Tipo, desculpa te cortando, né? Não, o negócio do rádio que você falou, né? Que quando um inimigo vai chegar, o rádio começa a chiar, né? Aí já cria aquela tensão, próximos, né? Você quer ver ele logo e ele não aparece. Não sabe de onde vai vir, o que vai vir, né? Você vê, mas você é cego ao mesmo tempo. É. Assim, um ensaio... Seria Silent Hill um ensaio sobre a cegueira? É boa comparação. Pode crer, né, cara? Tipo assim, estaria. Eu não tinha feito essa relação, fiz agora, assim, com a gente conversando no cast. Mas é uma sensação, você tá vendo o jogo, mas você se sente muito cego, muito limitado no jogo, assim. E os enigmas também que tinham no jogo. Nossa, eu lembro que aquele puzzle do piano, Olha, eu sofri. É o mais famoso, né? É o mais famoso, ficou marcado por todo mundo esse do piano, né? Isso é clássico. E quando você sai... Todo mundo, pelo menos aqui de onde eu conheço, né? O pessoal teve que recorrer à guia, né? Porque criança, pelo menos eu era criança na época, é muito difícil você saber inglês, cara, bem, né? Sim, e a resposta pra esse... Ele tinha resposta, inclusive, no jogo, que era um poema lá, tal, né, dos pássaros. Só que uma criança fazer essa ligação, né, é muito difícil. Era dos pássaros mudos, alguma coisa assim, não era? Que eram só as teclas que não tocavam. É, que são que eram as teclas que não tocavam. Mas eu já era razoávelzinho de inglês nessa época, mas eu também tive que recorrer, viu? Porque é um enigma difícil. É um enigma bem difícil. É um jogo ultra hardcore, eu acho ele. Muito hardcore. Ah, cara, isso é difícil. Eu lembro que tem uma parte na escola que tem uma mão segurando um brasão, se eu não me engano. Agora, eu lembro disso. Quem jogou mais vai lembrar mais do que eu, me corrigindo nos comentários. É uma mão, como se fosse a mão da família Adams, assim, tá em cima de uma mesa. Cortada, né? É, cortada, e você tem que pegar acho que é chemical, que eles falam, a química, né? É, pra derreter a mão pra pegar o brasão, né? É uma coisa meio que você vê, tipo... Não faz muito sentido, né? Dava pro cara tirar a mão, assim, pegar um negócio. Ah, tá presa, tá? A mão forte. É, a força tá maligna, né? É, tá segurando com a força evil. É. É um lugar encantado. Mas encantado de um jeito que não é... Um encantado, digamos assim, de um jeito diferente da Disneylândia, né? É, digamos assim. Mas é esse dilema do rádio, da lanterna... Sei, cara, eu achava... O fato deles terem escolhido também escola, né... Cara, que bagulho perturbador que era aquilo. Porque é um prédio também, outra coisa. A escola é um prédio muito igual. Que é um prédio padronizado. Né? E você somava isso ao fato de não ter muito recurso no console, era outra coisa que me perturbava muito. Então, tipo assim, mexia muito comigo. É, você ficar perdido, ter... assim, na sala? É, de ficar perdido, das salas todas muito parecidas. Então, o escuro... Né? O rádio que você ouvia o chiado, que o inimigo estava próximo, mas você não conseguia ver ele até você pôr a luz em cima, né? Então você ficava procurando, né? Ficava de que lado, né? aquela sensação e correndo, e esse fato das salas serem iguais, cara, eu achava isso, você parece que entrava no mesmo lugar. O jogo mantinha aquela sensação, eu acho que ele é genial, não é uma sensação boa, né, digamos assim, mas é uma coisa que eu sentia muito jogando Silent Hill, é a sensação de você tá naquele sonho ruim, correndo, que você não consegue acordar. É. E se o jogo consegue propiciar isso, nossa, acho que os caras tiveram êxito total na concepção dele. Bom, escola pra mim sempre foi uma coisa perturbadora, no Silent Hill então. Mas uma coisa assim que eu acho bem legal é o negócio da lanterna, né? Que se você liga a lanterna, você atrai mais monstros pra você, né? Eles vão saber onde você tá. E se você não liga, você não enxerga onde eles estão, né? Aí fica naquele dilema de você não sabe o que faz, né? É muito complicado. É, e tem uma hora que você tem que usar na sala, né? Porque tem umas salas muito escuras. Não tem como ir sem a lanterna, né? E você sabe que aquilo vai atrair monstro. Cara, isso é terrível, cara. Quem foi os caras que pensaram nisso, né? Agora, a gente analisando, assim... eu nunca parei pra falar, né? Esse podcast que a gente tava... Eu nunca parei pra falar sobre o jogo dessa forma. Mas analisando, olha quantos elementos psicológicos que os caras criaram pra aterrorizar a gente. Ah, e os bebês que tem na escola, lembra? Nossa, isso é terrível. Isso é terrível, cara. Isso são é terrível. Transparentes, eles fazem um barulho muito estranho, que o barulho já não é de bebê, é de outra coisa. É muito esquisito, cara. Então, acho que isso... Você vê que não é humano, né? Claro que... É uma coisa que não faz sentido. Que nem no Resident Evil... Vem um zumbi, ele fica lá atrás querendo comer seus miolos, né? E beleza, você sabe o que é. Agora no Silent Hill não faz o menor sentido os monstros. Não, você não sabe o que é aquilo, né? O Resident é um corpo podre andando, né? É isso. E acabou. Agora o Silent Hill não é mal mesmo, né? É um mal lá que quer te pegar. Você não sabe o que esperar. Então é isso que tá. Você não sabe o que vai vir, né? No Resident Evil no máximo vai vir um... Assim, pode te surpreender de várias maneiras. Claro, como já surpreendeu. Mas no Silent Hill você não tem ideia do que vai vir, de que tipo, que monstro. Não sabe nem se vai ser monstro o que eles vão te colocar como inimigo, né? Então, mas eu acho que isso acontece por quê? Porque o Silent Hill, ele é um tipo de terror, digamos assim, tem coisas que estão além da compreensão humana. No Resident Evil, o que eu acho assim, tudo ali é explicável. Você acha... O Resident Evil é um terror que está mais ligado à ciência. No Silent Hill é um terror que está mais ligado a crenças. O ocultismo e tal. É, então. E são coisas assim que não tem uma explicação detalhada. No Resident Evil você sabe que é um vírus que pode ter uma cura, que foi infectado, esse tipo de coisa. Então, você, digamos assim, há um respaldo psicológico. Você sabe o que, contra o que você está, você descobre contra o que você está lutando, né? São armas biológicas fabricadas, esse tipo de coisa. Então, você tem uma referência, assim, tipo, eu sei que bala machuca. O que eu preciso é de uma bala mais pesada. Se eu não tenho uma bala mais pesada, eu corro. Eu não tenho. Eu tenho que correr, eu tenho que dar olé, né? A Hunter eu preciso ter 12 para enfrentar. Já o Silent Hill eu acho que é diferente. E até por conta disso, eu acho que o jogo ele teve ótimas vendas, tem um conteúdo adulto, mas ele não tem uma capacidade assim. É um tipo de terror que não é para todo mundo. Porque nem todo mundo tem estômago, digamos assim, intelectual mesmo, eu acho, para conseguir jogar um jogo assim. Porque mexe muito com as pessoas. E igual filme, né? Tem filme, esse tipo de filme de terror que mexe mais com crença, esse tipo de coisa, tem gente que não gosta de assistir. A gente tem medo e tal, né? Sim, tem medo. E acha mais envolvente também. O que o videogame, ele propicia um envolvimento que o filme não propicia. É, bem, bem maior. Você entra mesmo no jogo, sente na pele aquilo, né? Isso que eu ia falar. O Silent Hill, assim, o que eu acho diferente dele do Resident Evil é que o Resident Evil, você, pelo fato de ter mais ação, ele é mais fácil de atrair mais pessoas pra jogar, porque você não precisa imergir tanto no jogo. Agora, o Silent Hill, você tem que realmente imergir na história, né, entender o que tá acontecendo ali e tentar resolver o problema do jogo. Né, você tem que deixar se levar pelo jogo. Não dá pra você sentar e sair correndo com o personagem e falar quem que eu tenho que matar, quem que eu tenho que resolver. Né, se você for jogar dessa maneira, ele não tem tanta graça. Porque o jogo é um pouco parado mesmo, né? Você pode ver que você passa a maior parte do tempo correndo pra lá e pra cá. Na tensão, né? A maior parte do tempo é aquela tensão. Você não sabe o que você tem que fazer, da onde que vai vir o próximo, né? Você não sabe o que vai vir, então se você não deixar se emergir pelo jogo, você realmente não vai gostar. É, realmente, tipo assim, eu penso assim também, mas eu acho que isso é a característica mais marcante dele e que torna a concepção dele genial. Mas infelizmente, talvez seja por isso, eu não sei, porque você vê, a série Silent Hill, ela é lançada até hoje, a gente tem vários jogos que a gente vai falar aqui, né, todos os jogos que foram lançados ainda durante o podcast, mas ela não tem hoje um sucesso comercial tão grande quanto, por exemplo, Resident Evil manteve, né. Apesar que não há outros jogos de terror também fazendo um sucesso muito grande. Digamos assim, Resident Evil não é mais considerado um jogo de terror. Como a gente já falou nos podcasts, é um jogo de ação hoje. Né? Até por causa do co-op, esse tipo de coisa. Mas o que vocês acham? Essa fórmula de Silent Hill, ela poderia ser adaptada para hoje? Claro, cara. Tem aí Dead Space, que fez um moderado sucesso, né? Mas assim, ainda assim foi um jogo bom. O próprio Alan Wake também, que é um jogo que segue a mesma fórmula, é um jogo também muito bom. Acho que sim. Pode terminar. Não, então, o que eu acho que é o problema não é que a fórmula não funciona. A fórmula, ela é boa. Assim, só, o que eu acho que eles fugiram da eles mesmos fugiram da fórmula, né? O próprio pessoal que... Os jogos do Silent Hill, eles não são tão bons quanto os primeiros, porque eles não fazem a mesma coisa que o primeiro Silent Hill fazia. O primeiro, o segundo, né? Exatamente. Então, eles não fazem mais isso. Vocês não acham espiritualmente, de certa forma, o Alan Wake... Eu também acho que o Alan Wake é o Silent Hill. Assim, muito mais leve que o Silent Hill, né? Mas ele tem um pouco... E ele é meio que o contrário, né? Que ele, a luz, ela te ajuda realmente. O Silent Hill, ela meio que te atrapalha. Eu acho que espiritualmente, ele é Silent Hill guardadas as devidas proporções. Falta todo o demonismo e o terror mesmo que ele coloca legal na sua mente, né? Mas ele é ótimo, cara. Então, isso que torna o Silent Hill único, né? É todo esse terror que eles colocam, assim. Eu acho que o tema é muito sombrio, né? Eles não têm, assim, restrição de falar assim, eu vou até certo ponto e isso eu não mexo mais, né? Bom, e agora falando da cidade de Silent Hill, é uma outra coisa genial, né? Que ela funciona de várias formas. A cidade de Silent Hill, ela tem formas que a gente vai falar agora, que é a forma normal, que é a cidade com neblina, que é o ambiente mais claro, que a gente já comentou, o primeiro contato que a gente tem com a cidade. E aí, o que vocês acham desse ambiente da cidade especificamente, apesar da gente ter falado? Esse ambiente aí é mais ou menos onde eu moro aqui atualmente. É bem parecido, né? Tem algumas pessoas, Apesar que aqui eu acho que não é o normal, não. Aqui já é um estágio mais pra baixo. Mas... nesse ambiente aí você acha que você tá num lugar ruim, né? Primeira vez que você chega nele. Você pensa que você tá... Fala, puta, agora ferrou aqui, né? Mal sabe o que vem pela frente. Uhum. Uma coisa até engraçada é que, tipo assim, ninguém fala onde fica Silent Hill, né? Os caras acham que fica na Califórnia, por causa daquele Toluca Lake. Mas no jogo mesmo nunca foi falado isso. Até porque também é uma coisa irrelevante, né? Completamente. Completamente. Localização dela não importa em nada. Apesar de que eu acho que fica no Grande ABC, hein? Eu acho fica que no Brasil, São Paulo. Grande ABC. A gente ABC, não vai contar pra ninguém. Estamos gravando em Silent Hill, mas não vamos contar pra ninguém. A gente descobriu. Se vocês quiserem, vocês descobriram um cheat code no Google Maps de como chegar até aqui. Se a gente retornar vivo para publicar esse cast, é claro. E depois tem a outra versão da cidade, né? Que é quando o bicho começa a pegar. Quando a escura, deserta e com aquela neblina densa, e quando começam a aparecer os bichinhos lindos. É difícil, viu? É difícil, né? É difícil. Nessa hora dá medo, né? E a pior de todas, que eu acho, que é a da lanterna, que eu falei, que é alternativa e bizarra, que é completamente escura. Os chãos, as paredes e as grades e as leis da física não se aplicam, né? Então, umas coisas bizarras a gente vê. A gente ouve vozes. É. Eu acho bizarro ouvir vozes, mas funciona. Né? Você fica aterrorizado. Mas é a terceiro formato da cidade, digamos assim. Então tudo fica enferrujado, que... né? Fica aquelas vermelho. Coisas vermelho. Parece que tá tudo sujo de sangue, ferrugem, metal velho. Parece uma fábrica abandonada, assim, uma fábrica velha abandonada, né? Aquelas coisas de metal. Totalmente respingada de sangue. Vocês já mostraram pra mãe de vocês Silent Hill? Não, eu não sou mal assim, não. Não é aquele estilo do jogo, assim, não mostre para sua mãe o que você está jogando, ela pode ficar preocupada. Ah, não, cara, Silent Hill não dá pra mostrar pra família, não. Você tem que esconder. Escondido no quarto. Mas jogar escondido no quarto é pior, não é? Não muito tem grudado. Um jeito melhor. Não tem, né, cara? Tem um jeito melhor. Todo jeito vai ser ruim. Então, mas essa cidade, a primeira vez que você... Acho que até a primeira vez que você vê ela é no começo do... No primeiro jogo você já vê de cara já essa parte da cidade, né? Até que você é encurralado pelos bichinhos lá que te furam e você acorda na lanchonete. Mas, nossa, toda vez que toca aquela maldita sirene... E volta essa cidade, né, bizarra, nossa, é terrível, parece que fecha tudo em volta de você e fica uma pressão, assim, você não vê a hora de acabar aquela parte e voltar para a primeira Silent Hill que você achava que era ruim, mas na verdade é um parque de sendo bem americano, é um parque de diversões, é um passeio no parque. Então, mas é a sensação de alívio, né, quando você volta. Também. Então, você tá num lugar ruim e se sente aliviado, o jogo consegue fazer essa proeza. Não digo ruim, um lugar menos pior. Menos pior. E, bom... Então, mas várias vezes, cara, eu já me peguei, tipo, jogando Silent Hill e quando chega a parte bizarra eu salvo e paro, sabe? Arrumo algum motivo pra não jogar mais. Eu confesso, eu vou confessar aqui, eu sou bem... Eu não tenho muito medo desse tipo de coisa, né? Mas eu confesso que quando eu joguei Silent Hill 1 e eu tava jogando de noite, eu parava quando eu chegava... desligava e imaginava no outro dia. Tinha dia que eu não tava no clima, assim, cara. Eu não conseguia mesmo jogar. Eu não conseguia. Você imagina, isso que não foi na época que o meu PlayStation deu problema de ter que ficar de lado de cabeça pra baixo. Você imagina se juntasse isso. Então. Ia achar mais bizarro ainda, cara. Tem dia que você não tá mesmo no clima. E parece que não, mas ele perturba mesmo, né? Não é uma coisa que... Não era que nem você jogar uma partida de Win Eleven lá, né? Que você... O cara joga com a mente desligada. Você tem que focar no jogo, né? Então, ele suga muito de você. Porque você tem que pensar, prestar atenção, né? Se manter atento. Acho que esse é o problema. Não dá pra você jogar, tipo, com 50% na atenção no jogo. Não, e 50% tem que, outra coisa. Tem que imergir no jogo mesmo. Não tem outra forma. Mas vocês faziam uma higiene mental depois de jogar ele muito? Eu fazia uma. Eu tinha um jogo que eu jogava, cara. Tipo assim, pra fazer higiene mental depois de Silent Hill. O Crystal? Quando o negócio é. Mega Drive? Não. Não, não, cara. É tipo assim, era do PlayStation também. Eu jogava o primeiro Crash Bandicoot. Ah, é ótimo. Mental. É. Não, é, funciona, cara. Não sei. Vocês faziam isso? Eu faço, sério, isso até, olha, hoje. Eu acho que eu fiquei zoado. Eu sou o que eu sou hoje porque eu não fazia isso. Ah, é? Você ia dormir direto? Eu ia. Ah, não, não pode, cara. Todo mundo sabe, ó, eu não fazia isso com o jogo, mas eu ligava num qualquer canal de TV que estivesse passando alguma coisa bem light e deixava lá assistindo pelo menos umas meia hora antes de dormir, cara. Tipo, nível A Praça é Nossa, alguma coisa assim? É, tipo, tem nível isso. Bem, sei lá, Zorra Total, Praça é Nossa. Zorra Total, bem, Chaves. Bem... Chaves é legal fazer higiene mental dessas coisas. Ah, mas, Chaves é legal. Eu jogava Crash Bandicoot, cara. E vocês que estão ouvindo, tá aí uma boa. Quando vocês jogam esses jogos perturbadores, que não se aplica só a Silent Hill hoje, tem outros jogos, mas acho que Silent Hill é o maior representante dessa categoria, né? Jogos de terror perturbadores, né? É, qual o jogo que vocês usam para fazer higiene mental? O jogo ou o recurso, né? Que vocês usam para fazer uma higiene mental, assim, para se livrar dos pensamentos pesados que ficam após o jogo. Né? Dividam com a gente aí no mural. Ah, não dá para ir dormir assim direto, né, cara? Impossível. É, não dá, cara, não dá. Não sei, tipo, eu também não conseguia muito, não. Por isso que eu tinha que ver, não era todo dia que eu conseguia jogar Silent Hill. Então eu fazia, mas vê que teve consequência, né? Então, tinha um antigo culto naquela cidade, né, de um deus maluco lá, e eles queriam reviver esse deus. Aí, pra reviver ele, tinham que queimar... Então, eles tinham que fazer um sacrifício de uma criança lá, e queimaram a Alessa. Que é a personagem aí, a principal, né, a mais importante no enredo, né? É, que é aquela menina lá do filme, quem assistiu o filme sabe quem é, né? Cara, apesar não é uma história que... muito triste isso, cara? Puta que pariu. Você tem... Então, só que ela não morreu, né? Então, mas, cara, é medonho, cara. Até isso também, tô falando. Não é uma guerra biológica, não é... Entende? É uma história medonha, cara. É uma criança queimada viva pela mãe, velho. Então pela mãe. E ela tinha uns poderes também. Aliás, foi até por isso que queimaram ela, né? E... Ela era bruxinha. É, exatamente. E aí o caminhoneiro lá, o Travis do Silent Hill Origins, salva ela, leva ela pro hospital, aí ela fica lá sendo tratada, né, tipo em estado vegetativo, não consegue fazer nada, né, e tudo que acontece na cidade é que por causa ela que cria, né, as enfermeiras, as enfermeiras do hospital, é tudo... As crianças da escola, né? As crianças, é tudo coisa que ela cria. E ela se divide, né? Ela se divide em dois. Ela fica a Alessa lá no... A alma dela se divide em dois, né? Fica ela no hospital e a outra parte dela, a parte boa, vai pra Cheryl, né? Que é a filha adotiva do Harry Mason, que ele tá procurando na cidade. Sinistro. Isso aí, apesar de tudo isso, né? De todo esse medo de jogar, né? De toda sinistra essa história, o jogo fez sucesso. E eu não sei quantas pessoas terminaram. Tá aí um índice interessante. Eu gostaria de saber de todas as cópias de Silent Hill quem efetivamente terminou. Quem teve guts para terminar. É, em 2001, ou seja, 2 anos depois, apareceu Silent Hill 2 no PlayStation 2, no Xbox e no PC. Né? E foi introduzido um personagem que o Raid gosta muito. Ah, sim. Que é o Pyramid Head. Fale-me sobre... Pyramid Head. Então, com a sua permissão, eu queria até fazer uma comparação, que o Pyramid Head tá pra Silent Hill, como o Nemesis tá pra Resident Evil. Sensacional, sensacional. Esta comparação isso. Tem o selo Lula Molusco de qualidade. Tá aprovado, Lula? Mais do que aprovado. Glória ainda, com glória. Então, o cara, ele parece um humano, né? Ele é como se ele fosse um carrasco, né? Aqueles carrascos medievais, cortavam a cabeça das pessoas, né? Só que ele tem uma pirâmide na cabeça, né? Uma pirâmide gigantesca. Então, mas explica o porquê. Eu não sei o porquê daquela pirâmide. Então, não tem o porquê, exatamente isso. Não tem, eles colocam coisas que não têm um sentido. É, não faz sentido, pra né? Pra você ficar se perguntando, exatamente isso. Ele tem aquele avental todo ensanguentado, né? E ele carrega também uma faca gigantesca, que ele empala lá. É. Ele usa pra empalar os outros lá. É um cara sombrio. Cara, é medonho. E outra coisa, tipo assim, e continua naquele negócio. Como são coisas que você. E que eu já tinha citado isso no primeiro game. Como são coisas que estão além da sua compreensão, como a cabeça de pirâmide dele, né? Você fica trabalhando isso na sua cabeça, cara, e não chega a lugar nenhum. É te pirar, cara. É te pirar. Sem contar que o jogo, ele faz. Esse segundo jogo, eu acho. No caso, eu penso que ele é mais perturbador ainda, né? Porque ele mistura. Ele tem referências a abusos sexuais e podridão humana. Também o personagem, ele enfrenta um monstro que é feito de um monte de manequim deformado, com parte íntima, que o pessoal fala que é a materialização da forma como ele imaginava a esposa dele. O personagem principal, né, ele é o James Sunderland. Ele recebe uma carta da mulher dele pra ir pro lugar especial deles, né, que seria Silent Hill, que eles já passaram as férias lá antes. Só que a esposa dele morreu, né? Ela tinha morrido já faz uns 3 anos quando ele recebe essa carta. Aí ele vai pra lá, né? Vai ver o que... Ignorando o simples fato dela estar morta, né? É um detalhe, né? Detalhe. Um detalhe pequeno. E aí ele chega lá e vê que não é o mesmo lugar que eles tinham visto da primeira vez, né? Aí começa a acontecer essas coisas. Ele encontra umas pessoas lá também, que cada um tem seu problema. Encontra o Pyramid Head, né? E é tudo também coisa da cabeça dele, aquilo lá. Ele que tava criando aquilo. O negócio dos manequins lá e essa coisa sexual é porque a mulher dele tinha uma doença terminal, né? E eles não faziam sexo, né? E ele... Ele tinha isso reprimido, né? Tinha reprimido. A abstinência criou isso nele, né? Cara, não sei nas pesquisas que você fez, mas eu lembro que esses dois dizem que tem várias coisas de culto ao demônio, várias coisas assim pesadíssimas. Tem. Então, e no final, ele descobre que a mulher dele não morreu do... Aliás, ele matou ela, né? Ele matou a mulher dele, tipo, sufocando ela com um travesseiro. E ele esqueceu isso, apagou isso. Fazia pouco tempo, tipo, umas 2 semanas antes dele receber a carta. Que nem se sabe se a carta existe, né? Porque ela vai sumindo conforme o jogo vai passando. Eu sei que o final não é conclusivo, né? Ele não tem um final que mostra mesmo o que aconteceu. Ele tem, na verdade, 4 finais. Claro, clichê, né? Todos os. Clichê. Menos o 4, todos os Silent Hills tem esse final do OVNI. E todos eles têm vários finais, né? Tem final bom, final ruim. Bizarro. Bizarro. Eu só tenho uma palavra pra falar. Bizarro. Bizarro mesmo. E. Cara, esse eu nunca joguei, cara. Eu nunca tive a oportunidade de jogar, mas assim, vendo de fora, por não ter jogado, mas ele parece que tem a melhor história e parece que é o melhor mesmo, né? Ele é considerado pela maioria aí do pessoal que é fã da série mesmo como o melhor, mas olhando assim da quantidade de características que ele tem, né? Ele parece realmente ser o melhor jogo da série, né? E tem vários elementos que marcaram, né? As enfermeiras, né? O Pyramid Head também, né? Então, que eu acho que é um carrasco dele mesmo, né? Tipo, aquilo é a culpa que ele sente. A consciência dele castigando ele. Eu acho que seria alguma coisa mais ou menos assim. É uma materialização da culpa que ele tem por ter matado a mulher. Então, até vocês falando nisso, pra mim, assim, o que eu tenho que é a cidade de Silent Hill, na verdade, seria como se fosse o purgatório, né? Exatamente isso, né? Então, vai pra lá pra sofrer, dependendo dos seus próprios pecados, né? Pode ver que pelos monstros que aparecem, tudo tem a ver com o que a pessoa tem na cabeça e tal. É tudo criado pra ela mesmo, né? Pra ela pagar os pecados que ela cometeu em vida, assim. Em 2003, aí dessa vez ficou no PlayStation 2 e no PC, né? O Xbox também já tava no fim da vida dele. Eles lançaram o Silent Hill 3, né? E o jogo, ele se passa 17 anos após o primeiro, né? Eu acho, tipo assim, é um dos jogos mais bonitos que eu vi naquela época, eu lembro. Eu não cheguei a jogar ele completamente, mas eu achava o gráfico dele muito bonito pro padrão do PlayStation 2, que apresentava na época, que tava bem acima. E você joga com a filha do personagem do primeiro game, né? A Heather, só que ela descobre isso no meio do jogo, né? Não é apresentado assim de cara. Esse que eu acho legal é que o jogo começa de um jeito bem legal, ele começa num parque, né? Que seria pra ser um lugar alegre, feliz, né? Mas e a parte, a parte que tem o sangue, a ferrugem nesse do PlayStation 2 é muito bonita, né, cara? É. Em comparação do outro, eu acho que foi a parte que ficou mais legal, assim. É, nesse nessa eles capricharam nisso. É. Eu lembro que tem tá, o Silent Hill bizarro, né, com tudo enferrujado e tal. E tem um urso de pelúcia é rosa. É um coelho, né? É um coelho. Coelho, exato. É. Um coelho de pelúcia. Puta, aqui dá pra te deixar muito desconfiado, nossa, né? Não, aquele... você tá num lugar totalmente infernal e tem um coelho é logo pelúcia. No começo do jogo, né? Você tá naquela... Então, tá, começa no parque, né? Dentro do Silent Hill bizarro lá, a pior forma possível. E aí tá tudo destruído, tudo enferrujado, e tem um coelho, né, com a boca ensanguentada no canto, assim. E que coisa terrível, né? É, então, cara. Um coelho parece... cor-de-rosa, um coelho cor-de-rosa coisa, ainda. É, parece bobo, mas é uma coisa que, sei lá, é pra te confundir mesmo, né? É pra te deixar, tipo, o que esse coelho tá fazendo? O engraçado que o que eu mais tinha medo naquele cenário era o coelho, né? Ah, eu também, acho todo mundo, né? Não tem como não ter medo daquele coelho. É, então, porque... Imagina, um coelho gigante com a boca cheia de sangue, todo alegrão lá. É, com a cara feliz, né? Pô, é. Puta. O lugar tá todo infernal e tem um coelho feliz, pô. Você vai desconfiar logo dele, lógico. Então, mas esse começo é só um sonho, né? Ele acorda no shopping depois. Mas aí, mais pra frente, aquilo acontece mesmo. Sinistro. Só tenho uma palavra a dizer, sinistro. Então, eu lembro que eu não joguei ele até o final na época, mas eu lembro do parque de diversões, mas era um parque que ficava escuro logo. E pena que eu não foi um jogo que eu não tive chance de jogar. Tanto assim, gostaria de ter jogado. Pelo menos ele chamava muita atenção visualmente. Então, a história toda é pra... Aliás, até do primeiro, né? Pra fazer ressuscitar esse deus, né? Que é o diabo, na verdade. E essa... A Heather lá, ela tá com ele dentro dela, né? Ela tá gerando ele. E... Mas como? Não era a Alessa? Então, era a Alessa, mas a Alessa não funcionou. Ela foi salva, né? Ela tinha que ser sacrificada. Tá. Aí, então, perdeu lá a chance com ela. Então, ela tá gerando esse deus. Ela tem que ir lá pra cidade, né? Fazem uma trama pra ela ir pra lá. Aí no final ela vomita o feto e a bruxa que tem lá, a mulher que faz o... que trama tudo pra ela engole e ela vira uma forma macabra da criatura lá. Aí tem que lutar, que é o último chefe, lutar contra ela. É, o mínimo que se espera, né? Do chefe. Tá aceitável, né? Tá no nível, o carimbo, qualidade Silent Hill. O filho do diabo, a outra pessoa engole o filho do diabo e é o último chefe, tá ótimo. E em 2004, Silent Hill 4. Que rima com 2004, também com o subtítulo de The Room, é lançado para PlayStation 2, PC e Xbox. Na realidade, esse jogo, o The Room, ele não faria parte do Silent Hill, mas aí a Konami preferiu usar o nome de Silent Hill, que é como parte da franquia, e pegou e colocou na série. Ele se passava num apartamento, né, onde o cara ficava trancado por 5 dias. Eu lembro que o pessoal criticou muito esse jogo na época. Eu não cheguei a jogar, assumo que não cheguei a jogar. E vocês? Eu joguei, acho assim, até interessante, né, que eles, quando ele tava no apartamento, muda a perspectiva pra primeira pessoa, uma coisa que não tinha na série, e ele é bem diferente mesmo dos outros, né, não é tão, tão terrível assim, mas é um bom jogo, é legal que a cada vez, quanto mais o tempo passa, né, o apartamento vai se deformando, aí aparece um buraco no banheiro, né. Aí aquele buraco vai aumentando, começa a ficar... Aparece coisa podre. Aparece umas caras na parede, assim. A porta, ela é cheia de cadeado, trancando de tudo quanto é jeito. É bem, bem estranho. É, eu sei que o cara tá trancado no quarto dele, ele não tem como sair, não é? É, então, porque a porta tem 1 bilhão de cadeados, né? É, eu sei que ele foi um dos mais criticados, né? Eu acho que o pessoal mesmo que curte e tal não gostou muito dele, não. Até acho que até... Pelo ser tão diferente do primeiro jogo, né? Uhum. Acho que foi quando a série começou a sair da linha, né? Eles começaram a perder um pouquinho a mão. Mas em 2006, cara, veio uma coisa boa. Veio o filme do jogo. Eu pelo menos assisti, gostei muito. Não assisti em 2006, acho que eu assisti um ano depois, né? Mas eu gostei muito do filme, assim. Acho que conseguiu passar exatamente a sensação do jogo, né? O que vocês assistiram? Vocês gostaram? É, na minha opinião, o filme do Silent Hill, acho que eu até já falei isso aqui, né, no podcast, que é o melhor filme feito de um jogo, assim, né, não tem nada que se compare, talvez tenha lá os filmes do Resident Evil que são legal também e tal, mas do Silent Hill ele passa exatamente a sensação que é jogar, assim, né, Eu achei muito acertada todas as decisões que eles tomaram, até as mudanças que eles fizeram no roteiro para adaptar, para fazer um filme, porque não tem como você fazer um filme igual a um jogo, né? Porque até a história de um jogo ela é feita para durar lá 15 horas, 12 horas, não tem como você fazer isso num filme que vai ter 2 horas, né? Eu achei também muito acertada a ideia deles de trocar o personagem principal para uma mulher. A gente viu, né, no making of o diretor falando que eles escolheram a mulher por ela ser mais frágil e dar mais a sensação de medo, de estar naquela cidade de Silent Hill. Eu achei muito, muito bem escolhido. Eu gostei do elenco também, gostei da personagem principal. A garotinha que fez a Alessa no filme também eu achei muito legal. Inclusive nos extras, né, o diretor tava falando que ele tava escolhendo as crianças para fazer a Alessa, né, e tinha que ter a autorização dos pais e tal, porque a criança ia interpretar o diabo, né? E aí ele falou que fazia sempre a pergunta pra criança, né? Você sabe que no filme você vai interpretar o diabo, né? O que você acha disso? Aí a menininha lá faz, eu achei ótimo. Era um personagem que eu gostaria muito de fazer, sabe? Pra poder, você. Que menina macabra, né? Mesmo, né? Ela é muito boa pro filme. Ah, ela tem um talento pra coisa. Ela já tem um talento pra coisa. Isso que eu gostei também do filme na época. Achei que passou a sensação do jogo. Você fica meio com cara de interrogação no final. Mas eu acho que é exatamente isso. O filme conseguiu passar... Você não gostou do final? Ah, não. Tipo assim, quando eu falei eu fiquei com cara de interrogação, eu fiquei com aquela sensação de perdido mesmo também. Não, eu gostei do final. É que ele deixa meio aberto, né? É, fica meio aberto. Aquelas coisas pra você imaginar, perturbadoras ou não. Depende pra quem é. Então, mas eu achei muito bacana. Uma coisa que eu acho assim, interessante no filme, tem gente que critica, né, mas eu pelo menos gostei, é que ele segue, a história principal do filme segue a história do Silent Hill 1, só que eles colocam todos os elementos principais do Silent Hill no filme, né, eles colocam lá o Pyramid Head e coisas dos outros, né, então é tipo uma mistura, né, pegaram tudo que tem Silent Hill, colocaram lá no liquidificador, bateram e saiu aquilo. Mas ficou muito eu bom. Eu achei acertado, cara, porque eles tinham que colocar tudo o que tinha. É que tem aqueles caras chatos, criticam tudo, falam, não, tem que ser exatamente. Aí saiu um jogo, cara, tipo... Mas aí se os caras tentam fazer igualzinho, fica ruim, todo mundo reclama também, entendeu? Então, aí sai o filme do Ubibow, né? Tem lá. Pode crer. Pyramid Head, que só tem no 2 e tal. O pessoal, não gostei e tal. Tem aquelas enfermeiras também, tipo, sexy, né, que também não tem a ver com a Alessa. O pessoal também reclama, mas, cara, tipo... Eles tinham que colocar alguma coisa marcante, porque, imagine, você vai fazer você é o diretor, você vai fazer um filme lá de um jogo, já é um risco, pô, porque é difícil fazer sucesso, assim, já tem um preconceito do pessoal. Então, se você vai tentar se limitar a fazer igual o primeiro jogo, cara, a chance de dar errado é muito grande. Outra mudança, assim, também que eu acho interessante foi da neblina, né, que no jogo é uma neblina mesmo, né, neblina água, comum, né, de água, vapor d'água, e no filme é como se fossem cinzas caindo, né? Tipo de um vulcão, sei lá. É mesmo. Boa. Isso eu não lembrava. Faz tempo que eu vi o filme, não lembrava disso. Sensacional. É por causa da Alessa que foi queimada também, né? É, e teve um incêndio na cidade. Eles falam que teve um incêndio lá, que a cidade pegou fogo. E as cinzas caem até hoje lá. Então... É tudo culpa da Alessa. É, tudo coisa da Alessa, né? O Pyramid, ó, uma cena pra mim que marcou nesse... É a primeira vez que entra o Silent Hill bizarro, que vem aquela sirene e vem o Pyramid Head com aquela foice gigante. A sirene de novo, ó. É, olha ela aí. Cutucando aquele buraco com a faca. Medo. Mesmo, muito louco. E também a cena que tá todo mundo correndo pra igreja e sobra uma incauta lá na escadaria e o Pyramid Head arranca a pele dela inteira no puxão, cara. Essa cena é grotesca. É sinistra essa cena, nossa, é chocante, né? Sabe o que parece? Já viu aqueles papelzinhos que os crentes dão? Aqueles panfletinhos, assim, que mostra lá o céu e o inferno? Sabe o inferno? Até as cores, assim, o jeito que colocaram, lembra muito aquilo, né? É literalmente o inferno aquilo lá. Nossa, cara, é mesmo, eu não tinha feito essa relação, é verdade. Caraca, cara, eu lembro que aquela cena é chocante, cara. A gente tava conversando aqui, tá vindo na cabeça as imagens do filme. Faz um tempão que a gente, pelo menos, eu faz muito tempo que eu tenho até vontade de assistir de novo. Mas é. Nossa, cara. Eu farei isso, mas não hoje. Hoje é melhor. Eu farei. Hoje é sexta-feira 13. Eu não vou, a gente já gravou o podcast, né? É. Então, não vamos abusar da sorte. Estamos vivos até agora. Espero continuar até o fim do podcast. Pelo menos. Bom, e aí, seguindo a nossa série, depois do filme, em 2007, veio Silent Hill Origins, que foi lançado para PSP e PlayStation 2. Nesse jogo, ele rola 7 anos, né, da história passada, da história do jogo original. Então, a ideia desse jogo seria contar os pontos, né, que não foram explicados direito no Silent Hill 1, né? Quem salvou a Alessa, são coisas que aconteceram antes do primeiro Silent Hill, né? É mais um jogo pra... um tapa-furo de roteiro, né? É, exatamente isso, né? Que é com o caminhoneiro lá, o Travis, né? Ele tá passando lá e aparece a Alessa na frente do caminhão dele. Aí ele para e começa a seguir ela, né? Aí ele encontra lá a casa pegando fogo. Aí ele salva ela. Aí acontece várias coisas. Ele descobre que a mãe dele tentou matar ele também. Mas... Essas coisas leves de família do Silent Hill, né? É, sim. Não é considerado um jogo muito bom, não. Assim, ele é meio... O que eu acho interessante é eles poderem... Eu acho que tá mais ou menos o Origins... Ele tá pro Silent Hill como os Resident Evils de Onrails, né? Então, pra série Resident Evil. Tipo assim, eles contam a mesma história, só que cobrindo cenas assim que não apareciam no primeiro jogo, cobrindo furos de roteiro, né? Então, acho que eles colocaram aí, foi mais pra cobrir isso daí, até aparecer um outro Silent Hill novo mesmo, que aí foi em 2008, que chama Silent Hill Homecoming, que, digamos assim, é o primeiro Silent Hill dessa geração que a gente vive no momento, né? Que ele saiu para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Quem jogou esse jogo? Eu joguei até bastante. Eu achei ele um jogo muito, muito bonito, né? O efeito da neblina que eles colocam é legal. Ele tem um efeito de granulado assim também, que fica parecendo um filme. O gráfico é bem legal, né? E ele é bem, bem, bem macabro também. Ele tem bastante aquilo do terror de Silent Hill, né? Tem o coelho e tudo. E, o coelho principalmente, né? Então, a história é de um ex-soldado que volta pra cidade natal dele. E quando ele chega lá, ele encontra a mãe dele lá catatônica, assim, tipo, balançando pra frente e pra trás. E ela fala pra ele procurar o irmão dele, que tá desaparecido, né? Ele vai na cidade e aí descobre que sumiu um monte de criança... e tá tudo maluco, né? Um monte de monstro atacando. Só que a cidade não é Silent Hill, a cidade chama Shepherd's Glen. Só que aí depois ele vai, né? Quando a história vai desenrolando, ele acaba em Silent Hill. Bacana, bacana. Eu não tive chance de jogar ele ainda. Apesar de ser um jogo, agora já deve estar barato, né? 2008, 2009, 2010, você já deve achar baratinho aí pra comprar. Acho que é uma boa pedida. Mas eu não tive chance de jogar ele, não. E aí a gente vai pro jogo. Aí o último jogo da série, a última lembrança que a gente tem de Silent Hill, que é bem recente, que é em 2009, chama Silent Hill Shattered Memories. Foi lançado para Wii, PSP e PlayStation 2 ainda. Mais vivo do que nunca. Incrível, essa né? Uma versão nova de Silent Hill. Incrível mesmo, cara, porque quem tem um PlayStation 2 pode jogar o primeiro Silent Hill, que de Play 1, que o Play 2 roda, e pode jogar o de 2009, que é o Shattered Memories, que é o mais recente, e que, curiosamente, é com o mesmo personagem do primeiro jogo. É que ele é meio que um remake do primeiro, né? Eu não sei exatamente. Eu joguei muito pouco, mas, assim, ele tem o Harry Mason, né? E ele passando pelo psiquiatra, ele trazendo de volta as memórias dele de Silent Hill, né? Ah. Então, ele é assim, não é um remake, ele traz as memórias, você acaba jogando de novo, né, aquelas partes de Silent Hill 1. Você joga nas memórias dele, é isso? É, você joga em Silent Hill pelas memórias do Harry Mason. Ah, que legal. É interessante até, no inclusive no começo ele te dá um teste pra fazer de psiquiatra mesmo, né? Uhum. A gente faz várias perguntas que não tem nada a ver, assim. É, eu achei isso legal. O que eu achei dele, assim, de interessante é que ele encaixou muito bem no Wii, que foi onde eu joguei ele, assim, né? Porque nesse jogo, é diferente dos outros, você não mata ninguém, né? Talvez até quem é muito fã da série... É, quem é muito fã da série normal, assim, talvez não goste. Porque você não chega a matar os monstros, você só foge. Então, as partes que você joga em Silent Hill, elas são divididas mais ou menos assim. Você começa... É, no lugar, tendo que descobrir, chegar até um nível de desenvolvimento ali na fase, né? E até que você toca a sirene e aí vira o bizarro. Aí quando vira o bizarro, você tem que fugir, né? De todos os monstros, conseguir fugir até sair daquela memória dele, assim. E outra coisa também que o pessoal não gostou tanto foi porque a parte bizarra, ela não é daquele jeito, sabe, cheia de sangue, vermelha, com ferrugem. Ela é azul, né? Meio congelado, como se fosse tudo congelado, sabe? Até a capa do jogo mostra tudo congelado, assim. Assim, é bem diferente mesmo. Mas é mesmo, ainda assim é legal. Eu acho que ele passa bastante o clima, assim, apesar de ser bem diferente, ele passa aquele clima de tensão. Porque como você sempre tem que fugir, não dá pra você matar, né? Você não tem muito recurso. Então você tem sempre que estar fugindo, tentando encontrar um caminho diferente pra sair daquele perigo, né? O que é legal também é que ele usa bem o controle do Wii, assim. Porque você vai correndo... E, por exemplo, você tá correndo, você tá com os dois controles, né? Tá com o Wii Remote e o Nunchaku. Uhum. Você tem alguns objetos, por exemplo, no seu lado esquerdo, tem um qualquer coisa, assim, uma estante, por exemplo, você pode puxar com tudo, assim, o Nunchaku pro lado, que aí o personagem ele empurra aquele objeto pra trás, pra atrasar os monstros, sabe? Ele dá bastante a sensação que você tá correndo e fugindo mesmo, assim, né? Isso que eu achei o legal dele. Ele vale a pena, cara, pra quem curte Silent Hill. Talvez não goste tanto aquele fã que é o mais chato, né? Mas pra variar, quem né? Tá querendo... É, pra variar. Mas quem quer a experiência de um jogo de terror, assim, principalmente no Wii, que não tem tanta oferta disso, né? Eu recomendo, cara, vale a pena. Então, eu joguei um pouco também dele. Achei bacana o fato de ser memória, se passar em uma clínica psiquiátrica, como se ele fosse contando o que aconteceu com ele. Mas curioso, eu achei ele, tipo assim, legal esse negócio de você não matar, porque você tem que correr o tempo inteiro. Então você tá sempre o tempo inteiro correndo, fugindo de inimigo. Mas ele também tem bastante puzzle pra resolver. Eu achei, tem puzzle pra caramba. Eu acho também que é um jogo que vale a pena. Achei show de bola. É, a primeira parte até é puzzle, né? Que você joga assim, e aí quando vira o bizarro, você tem que sair, você tem que fugir, né? Mas a primeira parte que você tá na memória é puzzle mesmo. Que nem era nos antigos mesmo, né? Uhum, então, investigação, né? Ah, não, e aquele... Ele meio que volta pras origens, pro primeiro, só que de uma forma totalmente diferente, né? A abordagem é diferente, né? A abordagem é diferente, que tá em... como se fossem memórias. Então, e eu também achei genial aquele teste que você faz no começo. É um teste psicológico mesmo, cara. Isso que eu achei bacana. Só que aí ele é pra definir como vem um outro personagem que você vai encontrar no jogo. Eu achei bem bacana aquilo. Não, vale muito a pena o jogo. E é recente, né? 2009 aí. Deve tá fácil de achar agora e baratinho pra quem quiser comprar. E pro futuro tem Silent Hill 8, né? Que o nome provisório vai ser lançado, acho que em 2012, se eu não me engano, né? Se o mundo não acabar até lá, provavelmente acabará. Uhum. E tem o filme, né? O segundo filme também vão lançar ano que vem. É, eu tenho mais expectativa pro filme do que pro jogo. Espero que no jogo mudem bastante coisa. Ah, eu tô confiante. É que eu sou um believer, né? Eu sempre acredito que as coisas vão melhorar, né? Eu sou muito positivo, assim. Mas, sei lá, eu tô meio empolgado com esse segundo jogo do Silent Hill aí. Eu espero que eles se inspirem com o Alan Wake que tá aí, né? Eles vejam que dá pra fazer um jogo nas mesmas bases que eles mesmos inventaram, só que bom. E espero que venha. Não, mas não que os outros sejam ruins, né? Foi a palavra errada que eu usei, assim, né? Não é que os outros sejam ruins mesmo, é que eles consigam voltar aquele clima que tinha os primeiros, né? É, eu acho que teria que aumentar a tensão de novo, né? Ele perdeu a... Talvez até por estar um pouco batido, né? Perdeu aquele negócio de você ficar imaginando o que é. Já tá meio que... Ele não te surpreende tanto quanto antes, né? Teria que voltar esse negócio de surpreender de novo. Agora, sim, o que eles podem fazer pra isso acontecer, eu já não sei. É, eu também não sei. Mas pelo menos, bom... O bom saber que o jogo tá longe é que eles devem estar com bastante tempo pra trabalhar, né? Então tem aí 2 anos pra trabalhar o jogo, né? Então, acredito que deva vir coisa boa. Para ter um tempo de produção tão longo assim, eles devem estar ralando, eu acredito. do jeito mesmo que eles estão ralando. Eu boto muita fé na Konami, acho uma excelente software house e espero que eles consigam assim. Equívoco, é 2011 vai ser lançado. 2011? Ah, então é ano que vem, então tá bem perto. Então, 2009 do Shattered Memories para 2011 ainda é um bom tempo de produção. 2009, 2010, 2011, dois anos. Isso se for a mesma equipe, né? Isso foi a mesma equipe. De repente é uma nova equipe com novas ideias. Ah, então, a equipe original ela parou no Silent Hill 3, né? Depois foi uma outra equipe que entrou, que era a Silent Team. Será que eles trouxeram alguém? Boa, boa, hein? Será? A gente vai descobrir, provavelmente, quando lançarem o jogo. Mas eu não sei, se for pra reformular, muitas vezes o pessoal traz equipe nova. Eu espero que seja pra reformular a série mesmo. Que acho que tá precisando, é um grande nome que nasceu na geração do PlayStation 1. E que é uma série que vem decaindo aí ao longo do tempo. Tá sendo pouco aproveitado, eu acho, né? Tá sendo pouco aproveitado, também acho. Acho que eles precisam ter novas ideias pra esse nome. O nome Silent Hill merece novas ideias, com certeza. Eu ainda queria... Faço uma comparação aqui, se Lula me permite também. Claro. Eu acho que a briga entre Resident Evil e Silent Hill é muito parecida com a briga entre Street Fighter e King of Fighters, cara. Porque o Resident Evil... por ser Capcom também, é como se fosse Street Fighter. Ele tá no mainstream direto, ele é um jogo que nunca cai. E o Silent Hill tá igual com o King of Fighters, cara. Ele tem muita gente que gosta, assim, ele é um jogo que tem nome, só que tá sendo maltratado ultimamente, né? Tipo, tem que voltar. É, isso mesmo, essa comparação tem o selo Lula Molusco de qualidade. Eu acho perfeita a comparação. Exatamente isso. Mas eu acho que eu acredito mais, eu consigo ser believer do Silent Hill também, porque diferente da SNK, a Konami acho que tá bem mais saudável, né, financeiramente falando. Então eles têm como investir no jogo, têm como fazer um bom jogo. Não tenho dúvida. Tá mais fácil um Silent Hill fenomenal do que um King of Fighters fenomenal. É, então, ele tá saindo. Vamos ver, né? Tipo assim, tá saindo um Castlevania novo esse ano, né? Então acho que aí os caras vão poder voltar as atenções deles pra um Silent Hill. Eu não vejo nenhuma outra grande franquia. Quer dizer, tem o Metal Gear Solid Rising, que vai sair. É esse ano o Metal Gear Solid Rising ou ano que vem? Boa pergunta. Não, esse ano não é mais não. Esse ano não é mais não, né? Não. Ano que vem, eu acho. É, então. Então, quer dizer, digamos, eles têm 2011 para lançar esses dois jogos que a gente sabe até agora. O Castlevania sai esse ano. Então, para uma empresa que do porte da Konami, só dois jogos no ano, eu acho que dá para eles trabalharem os dois jogos muito bem. Lançarem dois jogos, assim, triple A. Né? Vou falar assim, jogos nota acima de 9 aí, 8,5 pela crítica. Eu sou believer. Eu sou bem believer. Eu tô de acordo com o Raid, acredito que pode vir coisa muito boa aí pra frente. Então, e falando da equipe do jogo, né? Uma das pessoas que tá trabalhando no jogo é o cara que faz a trilha sonora do Dexter, né? Do seriado Dexter. Então quem gosta do seriado aí, legal, ó. Que tem tudo a ver também, né? É tudo a ver. É. Interessante, cara. É bom saber, senão que eles estão investindo no jogo. Se eles contrataram o cara, senão que eles estão investindo. Ah, boto fé. Boto fé na Konami mesmo. Bom, galera, esse foi o nosso episódio de número 25. Sobrevivemos a ele, né, senhores? Até agora. Até agora. E se por algum motivo a gente tá meio perturbado ou estranho no podcast, é normal. Afinal, esse foi um podcast de Silent Hill. Obrigado por terem ouvido. E depois contem pra gente qual a higiene mental que vocês fizeram pra se livrar das ideias desse podcast. Obrigado e até o próximo.